No barro agreste nasce só espinhos, uma flor de beleza relativa, com raiz profunda, haste pouco altiva, sem sonhos, perspicácia, sem caminhos. O sol endurece a casca, a raiz não vê água há tanto tempo. Pobre alma seca junto com a fome, de calma, pouco a pouco a mata, e sequer lhe diz: tentar enganar mais um dia a morte, tentar enganar mais um dia a fome, ter que dar a mais uma cria um nome, ter que dar mais um nome, um quinhão de fé, para dar nesta vida um corte. Criar um pé para ir a pé em pé.